Chamada Diamantina. Chama que a galera aqui é top, papá. Orlan Pietro, Calimba aqui é top. Bora que foguete não dá ré. Eu venho do interior, sou da Chapada Diamantina, onde o piseiro é bom, tem cavalgada e argolinha. Chamo minha galera pra curtir fim de semana, o ligo paredão, chama na bota, chame a galera da Chapada quando começa a curtir. Bebendo, dançando, o importante é não cair. A poeira sobe no terreiro, olha o piseiro, melhor lugar do mundo é na Chapada, é desmantelo. Eu gosto é da zoada, eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. E eu sou da Chapada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. Olha que eu gosto é da zoada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. E eu sou da Chapada. Vamos embora! É o melhor lugar do mundo, papai. É minha Chapada Diamantina. É minha Bahia, meu Brasil. Chapada, bebê! Seu Rompito, carimba que é top! Eu venho do interior, sou da Chapada Diamantina, onde o piseiro é bom, tem cavalgada e argolinha. Chamo minha galera pra curtir fim de semana, eu ligo o paredão, chama na bota, chame a galera da Chapada quando começa a curtir. Bebendo, dançando, o importante é não cair. Poeira sobe no terreiro, olha o piseiro, melhor lugar do mundo é na Chapada, é desmantelo. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. E eu sou da Chapada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. Quem é da Chapada sabe que o negócio aqui é diferenciado. Olha o piseiro. Joga a mão pra cima e canta aí. Eu gosto é da zoada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. Eu gosto é da zoada. Eu gosto é da zoada, porque eu sou da Chapada. Olha que eu gosto da zoada, eu gosto da zoada, porque eu sou da Chapada. Olha que eu gosto da zoada, eu gosto da zoada, porque eu sou da Chapada. E eu sou da Chapada. André Cibias, Rural de Vicuária. Estourou, papai! Pode aumentar o som e falar pra todo mundo. Eu sou da Chapada Diamantina.